Santo Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Pra te adorar, Espírito.